Programa Expresso.com. Oferecimento Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Refrigerante Nitreze. Mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Expresso, mais que um programa, uma referência. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas, sempre com a sua participação por aqui. 991-248325. Você pode participar também pelo 991-994662. Se preferir, pode ligar também aqui no 3555-1896 para fazer a sua pergunta, para deixar os seus comentários aí para os nossos convidados de hoje. Eu vou receber, na última entrevista de hoje, o presidente da Câmara Municipal aqui de Guaranésia, o vereador Juninho Capoeira. Recebo também aqui o professor, escritor Vivaldo do Amaral. Vou bater um papo daqui a pouquinho com os alunos do quarto ano da Escola Carvalho Brito. Eles vão estar fazendo um projeto muito interessante de solidariedade, o Varal Solidário, que vai acontecer no próximo dia 29 de junho. Eles vão estar aqui para falar desse projeto e de outros que eles vão desenvolver durante o ano. E para começar a edição de número 519 do Expresso, eu tenho aqui o tenente Josué Pereira de Oliveira, tenente Pereira, comandante do quarto pelotão do Corpo de Bombeiros de Guaxupé. Tenente Pereira, é muito bom receber o senhor mais uma vez aqui no programa Expresso. Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia aos ouvintes do Pássaro da Ilha. É um prazer, é tudo meu estar aqui de volta. Prazerzão estar recebendo você aqui mais uma vez. Tenente Pereira, é a última vez que eu esteve aqui já faz quase um ano já, né? Já faz quase um ano. É, passa muito rápido, né? Passa. E eu fico impressionado, né? A gente passa muito tempo e como vão acontecendo as coisas nesse período que o senhor esteve aqui, né, nesse quase um ano aí. O senhor recentemente esteve lá em Brumadinho. Isso. Que foi uma tragédia, né? Que assombrou o mundo inteiro, né? Isso. Lá. Pode completar, por favor. Lá em Brumadinho, realmente. Esse ano está sendo um ano muito atípico, né? Sim. Por causa de tantas eventualidades que está tendo, né? Tantas tragédias, né? É, a gente vai falar mais sobre a questão de Brumadinho, mas antes vamos falar aqui sobre a nossa região. O clima agora já tá mais frio, né? Tá, o inverno parece que uma frente fria chegou antecipando. Sim. Um pouquinho as coisas. E aí, como é que fica nessa questão? Os bombeiros trabalham menos no frio ou o trabalho continua do mesmo jeito? Continua da mesma forma. Até no bombeiro não para nunca, né? Nunca, né? Quando é tempo de chuva, é os alagamentos, as tragédias, deslizamentos que vai tendo, é queda de árvore. E quando tá esse tempo seco, são os incêndios e vegetação que nós temos, né? Que é muito grande aqui na região. Por que que a gente tem tanto incêndio? É falta do quê, Tenente? De fiscalização, de multa mais pesada em quem causa? O que que tá acontecendo? Uma legislatura mais pesada em cima dessas pessoas que causam incêndio? Essas queimadas aí? Até, essas queimadas é um pouco até falta de conscientização. É. Porque grande parte, né, se a gente não falar 100% desses incêndios, vegetação, são incêndios criminosos, né? Ou alguns também a gente pode ter, às vezes é falta de cuidado, porque a queima controlada não pode haver aqui na região. E por muitas vezes a falta de conscientização, colocam um fogo lá para queimar aquela folhagem lá e o vento acaba levando. Nossa. E acaba alastrando aquele fogo. Às vezes, mesmo sendo, não sendo por querer, mas acaba acontecendo um incidente. E é muito, né? Tem muito. É, então a gente até já reuniu com alguns fazendeiros da região para poder olhar com relação à conscientização dos próprios funcionários, com relação aos acelhos, né, para não deixar alastrar, não passar de uma fazenda para outra aquele incêndio, se caso houver um incêndio. Então, da mesma forma, até para os donos de lotes, né, de terrenos, então tá sempre fazendo aquela poda, né, tirar aquela vegetação, entulho, lixo, para não deixar ter esse incêndio. Porque às vezes até, como é se trata de incêndio criminoso, o pessoal vai lá, ateia o fogo no terreno que não é dele. E não tem como fiscalizar, então, né, nessa questão. Sim. O trabalho tem que ser feito, vocês já estão fazendo de prevenção. Sim, sim, nós estamos, né, fazendo o trabalho de fiscalização. Nós iniciamos esse ano o trabalho de fiscalização, onde nós vamos os locais onde tem um terreno, está com a vegetação alta, então nós fazemos o relatório, né, que chama o REDS, encaminhando para a prefeitura para tomar as devidas providências, se é questão de multa ou o que for. Para a prefeitura tomar as providências. Por exemplo, hoje eu tenho alguns grupos de WhatsApp aqui do programa e só hoje teve duas reclamações de queimadas. Sim, tá tendo bastante. Até no mês de março, no mês de maio, onde nós começamos a parte da época seca, né? Período de estiagem. Então já começou com muitos incêndios. E agora, como vai chegando o mês de agosto e setembro, que é onde a gente tem o maior pico de ocorrência de incêndio de vegetação. Isso é bom, tá? A gente tá sempre fazendo essa parte de prevenção, tá monitorando, fiscalizando, enviando para a prefeitura para evitar, para o pessoal tomar cuidado do próprio terreno, para não prejudicar as pessoas, a vizinhança, né? Que às vezes tem problema respiratório, alguma criança, para não ter esse tipo de problema. A reclamação de hoje era justamente essa. Queimada próximo à casa de uma pessoa, e a mãe dela é uma pessoa já de idade e que sofria de problemas respiratórios. Isso vai alastrando, né? Infelizmente, né? Sim. E como é que faz essa questão da prevenção? Os bombeiros, eles escolhem uma cidade, fazem o trabalho, porque vocês atendem quantas cidades, tenente? São 8 cidades, né? 8 cidades, então não é fácil vistoriar todas as cidades e todas as ruas da cidade. Não tem como, porque até mesmo questão do efetivo nosso, a gente não consegue percorrer todas as cidades fazendo essas rua por rua, não tem como fazer. Por isso que a gente até pede até apoio das prefeituras para poder auxiliar nessa demanda, né? Porque entra em torno de 4 militares de serviço. Então, se for fazer uma fiscalização em lugar mais longe, então às vezes dá um incêndio em outro lugar, então acaba ficando, o deslocamento fica defasado. Um incêndio, um acidente em rodovia, acaba ficando defasado. E como é que a população pode ajudar nesses casos? A população pode ligar, fazer reclamação, ou então ligar para falar, olha, rua tal, na cidade tal, tem aqui um lote que realmente tá precisando de uma atenção especial. Sim, pode entrar em contato com a gente vai estar fazendo contato com as prefeituras para estar orientando, né? Com relação à própria legislação, nas próprias prefeituras, nas próprios municípios, já tem a legislação prevendo multas para os lotes que não se adequarem às tais solicitações. Pegou fogo lá, queimada no meu vizinho, no lote vago lá do meu vizinho. E aí, o que eu tenho que fazer, tenente Pereira? Pode ligar o 93, né? Deve ligar o 93 pra gente poder ir no local, fazer o combate às chamas. E eventualmente, a gente, assim que acontecer, quando não é por fiscalização, a gente vai encaminhar esses relatórios de incêndio para a prefeitura também tomar as medidas. Mas aí os bombeiros, eles vêm até o local da queimada? Sim, vai até o local. Às vezes por questão do efetivo, é porque nós temos, igual eu falei, são 4 militares serviço, então. Fica um no quartel de sentinela do quartel, então acaba sendo 3, né? Então se sair uma viatura, acaba que não tem mais gente para poder sair para tomar conta. Se tem um chamado lá de Juruá e aparece um aqui em Erceburgo. Às vezes a gente pega, acaba empenhando 2 viaturas. A gente vai uma viatura leve, uma viatura de combate a incêndio, porque se caso ter outra ocorrência, a gente já sai de uma ocorrência e vai para outra. Vai para outra. E não para. Então a gente acaba deslocando, a gente até tenta pedir a compreensão, né? Questão às vezes da demora, porque quase como tem inúmeras ocorrências, não é só ocorrência de incêndio, é ocorrência de resgate, é ocorrência de animais em situação de risco, vistorias, então acaba sendo uma demanda muito grande. E qual que é a prioridade? A prioridade é quando tem risco à vida. Tá. Se a gente tem um incêndio em vegetação, onde não há risco à residência ou a vida de alguém, então a gente vai para uma ocorrência que tem mais risco. Tem um acidente de trânsito. Um acidente, essa é a prioridade. A gente vai lá porque a vida ali está em risco. Então a gente vai e assim que fez o atendimento, a gente desloca posteriormente à próxima ocorrência. A gente falou nesses primeiros minutos, é muito da questão de prevenção, né? Sim. E é importantíssimo, né? Que a população tenha essa consciência, né? Sim, a conscientização é o melhor. A parte da prevenção é primordial em qualquer situação do bombeiro. Então, desde a parte do licenciamento, né? Do AVCB, do comércio, das indústrias, de todos os estabelecimentos, junto ao corpo de bombeiro, até a parte até daquela prevenção doméstica, onde pode evitar algum acidente na própria casa. Então, a prevenção é o melhor remédio. É o melhor remédio mesmo. Por exemplo, a questão de incêndios. A gente tem visto que, graças à página lá do Corpo de Bombeiros, que é muito atuante, está sempre postando, eu fico até impressionado o número de incêndios em residências, né? Sim. Às vezes não é um incêndio assim muito vultuoso, muito grande, mas é muito comum, tenente. Sim, é até por questão da própria parte da falta de cuidado, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não vai dar nada, eu sei mexer. Então acaba, acontece geralmente na parte da cozinha, né? Às vezes esquece ligado o fogo lá, ou acha que acendeu, mas não acendeu. Então é sempre sempre for mexer com fogo, com gás, principalmente, tomar o cuidado, né? Tomar todas as precauções. Prestar atenção. É porque é demais, né? Eu vi nos últimos, sei lá, nesses últimos 30 dias, 2 ou 3... incêndios em residência. Sim, né? Graças a Deus não houve vítimas, né? Mas então acaba que alguns incêndios, pode ser incêndio criminoso, né? Ou às vezes até esquece uma vela acesa, como já aconteceu, deixa a vela ali e acaba, coloca em cima do móvel, do armário, acaba... Derrete a vela, derrete ou a vela tomba por alguma situação que pega no armário e acaba laçando para residência. Ou às vezes deixa o botijão aceso lá. Então por isso que a gente pede para sempre tomar os cuidados, né? A gente tenta sempre nas nossas palestras passar todos os tipos de cuidados para que principalmente as crianças, os jovens, possam ter esse tipo de cuidado, né? E agora vocês estão fazendo um trabalho muito eficaz, eu tenho percebido, com as crianças, né? Sim, a gente está... com o Bombeiro Mirim, lá em Guaxupé, e temos também os trabalhos, algumas visitas, escolas, algumas vezes as escolas ou os jovens vão visitar lá o quartel, algumas palestras em universidades, passando também com relação aos acidentes domésticos, ao que fazer, quais são os riscos de cada situação, e é um trabalho muito bom, que a criançada acaba gostando muito. Gosta. Essas últimas semanas a gente recebeu visita de creche. Ontem mesmo a gente recebeu, quinta-feira a gente recebeu uma visita de uma creche lá de Guaxupé, com crianças de 3 anos de idade. A criançada fica doida, curiosa, fica caminhão, o barulho, ver a utilização da mangueira e tudo. Curiosidade da criança é muito, muito grande. E é a fase que mais aprende, né? Então, aproveitando a oportunidade, deixo o convite, se tiver alguma instituição, alguma escola que queira visitar a corporação, que às vezes, por causa do efetivo nosso, a gente não pode vir, mas eu deixo aberto. A gente está com as portas totalmente abertas para receber. Para receber. E é muito mais fácil educar essa meninada do que nós, os adultos, né? Sim, sim. Muito mais tranquilo, né? Sim. O adulto geralmente quer saber mais que os bombeiros, às vezes, não tem isso? Às vezes bate boca, debate, pensa assim, É isso, rapaz, eu sei muito mais, eu entendo. Mas é impressionante, né? E esse trabalho, eu acho que ele vai render muitos frutos, né, Tenente? Sim, é o que a gente espera. Esse trabalho com as crianças, né? E já tem rendido esse trabalho nosso do... está tendo Bombeiro Mirim, está tendo um retorno muito grande. A gente vê o retorno dos pais, dos próprios alunos, dos professores, dos diretores, e é a maior alegria nossa quando a gente vê, tem esse retorno, né? Vê que está gerando frutos o trabalho, né? E é onde, igual sempre vou falar, a questão, apesar do efetivo reduzido, a gente tenta ao máximo não deixar os projetos morrerem, né? Ainda mais esses projetos sociais que a gente vê que tem uma relevância muito grande, né? Até para o futuro mesmo, né, da região. Sim, com certeza. Esse projeto dos Bombeiros Mirins, ele é, por enquanto, só na cidade de Guaxupé. Sim, é igual eu falei, a intenção nossa, se a gente pudesse abranger toda a região... Todas as cidades seria fantástico, né? Seria muito bom. E nem em Guaxupé a gente não conseguiu abranger todas as escolas, igual o meu interesse desde o início, quando a gente pegou para fazer, tirar do papel e executar o Bombeiro Mirim, era que pegasse todas as escolas em Guaxupé e depois a gente fosse abrangendo algumas escolas, às vezes não questão do tempo, como o Bombeiro Mirim dura às vezes 2 meses, 3 meses, ia ser complicado, mas abranger todas as cidades pra gente seria o melhor. Hoje quantos alunos tem no Bombeiros Mirim? Quantos Bombeiros Mirins temos em Guaxupé? Nós temos em torno de 40 Bombeiros Mirins. 40? Isso. De uma única escola? Não, a gente está em duas escolas simultâneas. Fazendo atividade com duas escolas. Aí a gente fez o cronograma pro ano todo, sendo que a gente vai dar uma parada exatamente por causa do incêndio de vegetação, porque como a demanda é muito grande e os próprios militares, onde até o sargento Dávila está à frente do bombeiro mirim, faz parte da ala operacional, então a gente precisa deles também para combater, porque senão, como o incêndio é muito constante, então a gente pega o pessoal da administração, pega o pessoal da prevenção, pega o pessoal que faz instrução, joga todo para os incêndios. Tem dia que a gente pega 4, 5 incêndios simultâneos, enquanto a gente sai de um, vai para outro. Então, faz parte. Mas é muito mesmo, né? É muito, muito incêndio. Igual, ano passado mesmo, nessa parte, quando tinha um pico de ocorrência, eventualmente eu estava no quartel resolvendo alguns problemas, já saiu uma guarnição, depois a gente peguei, eu saí com outro militar para em outro incêndio. Então, ficamos praticamente o sábado todo só combatendo incêndio, saindo de um do lugar para outro. Fomos almoçar, era tarde da noite, né? Porque muitas. A gente até comentou isso aqui na outra vinda sua. A gente fala bombeiros, pensa aí, combate ao incêndio, mas não é só isso. Não é só. Tem esse pique de aumento de queimadas e ainda tem as outras ações que os bombeiros são responsáveis. Um acidente na pista, liga pro bombeiro. Sim. Né? Sim. Animais em risco, liga pro bombeiro, né? Sempre tem as demandas, né? Igual além de toda a parte burocrática, né? A BCB e toda a parte burocrática do escritório. Tem a parte administrativa. Sim. E tem a parte também inteiramente operacional, né? Tem cortes de árvores, vistorias em riscos de queda, em desabamento, entre outros, né? Mas existe previsão para a vinda de mais militares? Ou não? Olha, ano que vem vai iniciar teve o concurso do Corpo de Bombeiros. Ano que vem vai começar uma nova turma, onde a previsão de formar seria o final de 2020. E esse final do ano também vai ter a formatura de novas turmas de sargentos, onde a gente solicita já o comando, já está ciente da demanda aqui. Então, para eles já falaram que é uma prioridade mandar. E a gente fica no aguardo de novas turmas. Onde a gente até, aproveitando também, eu faço um incentivo para estar fazendo a prova do Corpo de Bombeiros, para buscar fazer a prova de soldado, de oficial, porque é uma paixão muito grande pela profissão. Então, quem tiver interesse de conhecer o trabalho do bombeiro, fica totalmente à disposição. As inscrições no site, só entrar no site? Isso, o concurso geralmente, os últimos anos tem sido de 2 anos. Então, eu creio que ano que vem vai ter outro edital. Que teve uma prova esse ano, creio que ano que vem vai ter outro edital. Assim esperamos. Então é bom ficar de olho. Ficar antenado. Né? E mesmo assim, acompanhando a página do Corpo de Bombeiros, a gente sempre divulga quando vai ter o próximo concurso, né? Saiu o concurso, a gente divulga e tá sempre lá divulgando, mantendo o pessoal ficar. A página dos bombeiros de Guaxupé no Facebook é uma das. Mais atuantes, todo dia tem notícia, alguma informação, bacana demais, meu, dicas, né? Interessante. Isso. Ó, o Leandro Cebolinha, Leandro Altieri, parabéns aí pelos trabalhos sociais, Bombeiros Mirim, excelente Josué Pereira, excelente trabalho realizado no comando do 4º Pelotão e demais soldados, que Deus continue abençoando e protegendo você, o Leandro Altieri, que tá na Defesa Civil aqui de Guaranésia. Isso, eu conheço, já agradeço, Leandro, já também parabenizo o trabalho realizado também aqui em Guaranésia. A gente vai falar daqui a pouquinho desse trabalho de defesa civil, não só de Guaranésia, mas em outros municípios da região. É obrigatório, né? Ter essa defesa civil, né, Tânia? Defesa civil é fundamental para o município, né? A gente vai fazer uma paradinha bem rapidinha e voltamos já, continuando esse bate-papo com o Tenente Pereira. Programa Expresso.com. Oferecimento. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Refrigerante Nitreze. Mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Expresso. O seu programa de sábado. Onze horas 38 minutos, é o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, tem mais gente mandando abraços aqui, o José lá de Guaxupé tá ligado com a gente, obrigado José, valeu pela audiência aí, tá mandando um abraço aqui pro Tenente Pereira, dizendo que sempre acompanha o trabalho dos bombeiros na fanpage. A fanpage realmente é legal. Tony Cláudio, bom dia. Realmente é incrível fazer esse trabalho com as crianças. Me lembro bem quando eu tinha uns 10 anos, veio uns bombeiros para dar palestra no Centro Cultural. Eu aprendi a trocar botijão de gás com 10 anos, Antônio Cláudio, nunca esqueci. Parabéns aí pro tenente, o trabalho deles é incrível. É a Simone Silveira aqui de Guaranese. É o que a gente tava falando, né? Sim. Importante esse trabalho aí com as crianças. Antônio Cláudio, gostaria de participar dos sorteios e dar os parabéns aí pro tenente Pereira. Opa, valeu meu amigo, um abraço. Nelsinho, aqui de Guaranésia. Tem mais gente mandando abraço. Marcelo do Nascimento também está parabenizando aqui o trabalho, está ouvindo lá o programa. A Vanderleia Vitória também está curtindo o programa, mandando abraços. Sandra Aparecida Custódio também está lá ligadinha com a gente. Quem também está mandando aqui é o Vivaldo do Amaral. Denise Edinho. Está mandando abraço aqui para o Vivaldo, que vai vir daqui a pouquinho, para os alunos do quarto ano e para o tenente Pereira. É a audiência aqui do programa Expresso, participando com a gente para concorrer aos prêmios no final do programa. Tenente, essa questão da defesa civil, Guaranésia recentemente está fazendo um trabalho aí para ter realmente uma defesa civil que funcione, né, que trabalhe direitinho. É um trabalho que até o Leandro, que mandou os parabéns aqui, está envolvido, né? Tá sim. Até eles procuraram a gente faz um tempo já, né, lá no pelotão, para poder estabelecer, dar uma, já tinha estabelecido a defesa civil, mas para dar uma, para firmar mais, para abranger o conhecimento da defesa civil aqui em Guaranésia, né? Até por motivo de segurança, tivemos várias tragédias aí, que a defesa civil na região, né, onde a defesa civil estava atuante. Então, para antecipar isso, eles já procuraram a gente para poder estabelecer a defesa civil aqui de vez. Como é que é o trabalho da defesa civil, tenente? Para quem não sabe, como é que funciona? Bem, a defesa civil tem várias atuações, né? Tem o pós-sinistro e tem também trabalho com medidas mitigadoras, onde visam a parte da prevenção, que a gente conversou. Então faz aquele mapeamento da cidade, vê as áreas de maior risco e o que pode ser feito para que o acidente não venha a ocorrer. Então essa parte de prevenção, como a gente falou, é primordial. E se caso aconteça algum acidente, eles também vão estar atuantes, sabendo quais são os direcionamentos. Se acontecer, alguém fica desabrigado, quais são os trabalhos que vai ser desenvolvido, quem são os órgãos que iriam atuar nesses desastres. Então, o trabalho da Defesa Civil para o município é de fundamental importância. Tá, mas a Defesa Civil não tem nada a ver com os brigadistas, né? Não tem nada a ver, são coisas separadas. Sim, outro tipo de trabalho. Tá. A Defesa Civil aqui em Guaranésia está começando agora a ganhar mais corpo, né? Sim. Existia já, como a maioria das cidades, né, internet? É obrigatório existir, por lei, né? Sim, cada município tem que ter a Defesa Civil. A sua Defesa Civil. Isso. E esse trabalho agora, a gente está falando de Guaranésia, mas está abrangendo outras cidades também. A gente vai ter outras defesas, os bombeiros agora vão ter essa atenção ainda maior para as defesas civil de cada município? Sim, nós estamos já com os trabalhos, igual eu falei, são as prefeituras que têm procurado a gente para poder apoiar nessa parte da defesa civil, onde eu mesmo particularmente achei muito interessante essa decisão, né, de buscar conhecimento, melhorar o trabalho da defesa civil. Isso é fundamental, importante para o município, onde nós vamos ter umas palestras já para poder, até nós mesmos, Corpo de Bombeiros, renovar os conhecimentos da Defesa Civil. Isso é bom demais. Vocês, recentemente, os bombeiros de Guaxupé começaram a mapear aqui as áreas de risco de Guaranésia. Isso. Já é mais ou menos com esse trabalho em conjunto com a Defesa Civil ou não? Sim. A gente teve a solicitação, onde a gente até passou para a Defesa Civil para poder fazer o mapeamento dos riscos, dos potenciais riscos na cidade, para poder ter um levantamento para saber os pontos. Às vezes a gente já tem esse planejamento, já chega para a gente já sabe qual que é o ponto onde, se caso vier a acontecer, né? Então é um trabalho conjunto, onde a gente foi fazer as vistorias para verificar qual que é a situação de cada local. Como é que tá a nossa cidade aqui, Guaranésia? Tá, tem alguns pontos que tem um certo risco, que coloca um certo risco à vida, só que não é um risco iminente, né? Que está para acontecer. Onde é interessante tomar algumas medidas para poder diminuir esse risco, né? Tirar totalmente esse risco. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Brumadinho? Sim, claro. Que você esteve lá, imagino que não tenha sido muito fácil. Como é que foi o primeiro, a convocação? né? Como é que você recebeu essa convocação para ir até Brumadinho e como é que foi lá, tenente? É, no quando aconteceu, né? Teve o ocorrido, né? A tragédia, creio que como todo bombeiro a gente fica inquieto, já não consegue dormir querendo fazer alguma coisa, que apesar de a gente estar muito longe de lá, mas a gente quer fazer alguma coisa para ajudar, isso está no sangue de cada bombeiro. Então já antes de qualquer coisa a gente já se, muitos aqui do pelotão se colocou, nossa, se precisar da gente para atuar, a gente vai atuar, que a gente, que a intenção nossa é ajudar o próximo. Onde teve a solicitação, perguntou quem que era, quem queria ir para Brumadinho atuar e perguntou quem tinha alguns cursos, né, como busca e resgate em estrutura colapsada e também tem o curso de salvamento em enchentes, inundações e outros. Então pegou primeiramente esse pessoal que tinha o curso e levou lá para Brumadinho, onde nesse primeiramente eu também acompanhei as atividades lá. Foi na primeira turma, né? Praticamente. Isso aqui foi conjunto com a primeira turma daqui do sul de Minas, onde lá ainda a lama tava ainda muito, muito mole, né? Tá muito molhado, o terreno tava molhado, né? Então tava muito, muito difícil a gente poder locomover ali naquela lama, né? Então a gente locomover em torno de 100 metros era questão de meia hora, uma hora para poder deslocar essa distância, né? Então foi um trabalho muito minucioso, foi um trabalho muito difícil, ainda está sendo, né, um trabalho muito difícil. Ainda não terminou, né? Não terminou. Então, ali, quando a gente chega lá no local, a gente vê que a tragédia é muito maior do que a gente imaginava, né? A gente, por foto, por vídeo, às vezes a gente não tem tanta noção, mas é muito maior. E hoje ainda tem militares, hoje mesmo tem militar que está trabalhando lá em Brumadinho, já se totalizaram 4 militares aqui de Guaxupé que estão apoiando lá em Brumadinho. E por questão de segurança, eles colocaram que para atuar diretamente em contato com o rejeito, então estipularam 21 dias para cada militar que for atuar para uma possível contaminação, né? A gente está ainda passando por vários exames, mas então para não ter problema, então foi estipulado 21 dias. Porque isso foi muito falado depois, né? Da Sim. primeira ida dos bombeiros, olha, o pessoal pode ficar doente, não sei o que tem. Então Sim. até hoje estão fazendo exame. Até hoje a gente está fazendo exame. E durante esse acompanhamento de saúde vai ser um torno de 20 anos, né? De acordo com a União, né? Então a gente está em constante, a própria corporação nos fornece meios para poder estar fazendo os exames, para estar acompanhando, tem essa preocupação também da própria corporação com a nossa saúde. Tenente, mas nem passou isso pela cabeça, né? Não, a gente no momento... Se atira, vamos ajudar e vamos, é isso, né? No momento a gente quer estar fazendo o possível para poder ajudar o próximo, para a família conseguir ter um enterro digno, né? Para a família, né? Para não ficar sem poder enterrar o ente querido, né? Apesar da situação é muito triste, a gente entende, quando a gente pega uma ocorrência, a gente acaba abraçando a causa da pessoa mesmo, então essa dor acaba sendo compartilhada. Onde recentemente tem vários amigos meus que ainda estão lá, tá fazendo um trabalho com o pessoal que foi vítima dessa tragédia. E é um trabalho muito bacana, muito bonito. E acaba a gente se emocionando mesmo quando vê, e a gente vê que os próprios colegas ali estão emocionados, né, com a situação. Compartilham da mesma dor, né? E quanto mais tempo passa, vai ficando mais difícil, né? Sim. Hoje... A lama, imagina, já secou, né? Vai ficando mais complicado, né? Hoje já tá seco, né? A lama tá praticamente toda seca, a não ser aquela parte próxima ao córrego do feijão que passa lá. Mas está praticamente seco. Então hoje o trabalho está sendo somente maquinário e com cães. O trabalho dos cães é de fundamental importância, assim como dos maquinários também, que retira aquela terra lá e os militares observam, ver como que está, se tem algum pedaço de corpo humano, se tem algum corpo ali presente naquele rejeito retirado. Muito difícil mesmo, né? É um trabalho muito, muito complexo, né? Demanda uma estratégia muito grande. Muito difícil. O senhor foi pra ficar quanto tempo lá, Tenente Pereira? Eu fui 3 vezes, então são... Três vezes? São 7 dias cada empenho. Então totalizaram 21 dias de trabalho efetivo ali, né? É, ainda tem a possibilidade de chamar para trabalhar também junto no, do staff, né? Que é na parte da coordenação, na parte mais administrativa ali. Então ainda, talvez ainda vá mais uma vez. Pode ser que ainda convoque, né? Como ainda, só que ainda na região tem muitos que não foram ainda, então ainda estão convocando esses ainda que não foram. Na primeira ida do senhor foi quanto tempo depois da tragédia? Foi em torno de 15 dias. Então, dias chegou lá realmente com toda aquela movimentação. Sim, tava. Tinha movimentação, tá muito grande. Ainda eles estavam estabelecendo ainda a base ainda. A base ainda não estava firmada totalmente. Onde nos últimos dias que eu tava lá, que eles alteraram a base e fizeram os alojamentos, a estrutura melhor para acomodar quem tá indo para lá. Cenário de guerra mesmo, né? Sim. O pessoal falava, né? O cenário que a gente vê em filmes de guerra era mais ou menos isso, né? Exatamente. A gente não imagina, por mais que a gente tenta pensar, imaginar como que tá o cenário lá, a gente chega lá, a gente vê que tá totalmente diferente. E aí montavam-se equipes e saíam? Sim, era em torno de 200 militares trabalhando lá em diversas frentes. Era em torno de 25 frentes de trabalho. Como a extensão era grande, então trabalhava nas frentes e todo final do trabalho a gente fazia um debriefing para saber o que, que foi feito e o que, que vai ser feito, né? Qual que é o trabalho que está sendo realizado lá. Para a próxima frente, que quando tiver rendição, já saber o que, que foi feito. Seguir dali para frente. Exatamente, para não perder muito tempo assim, fazendo um retrabalho, né? É, mas é impressionante o trabalho de vocês, a gente só tem que parabenizar mesmo, né? É, o trabalho de vocês é fabuloso, fantástico, né? Tanto é que os bombeiros de Minas já saíram daqui e foram para Moçambique, né? Moçambique. Foi. Surgiu um convite também, alguma convocação para ir para Moçambique? Não, a gente se colocou à disposição, né? A gente colocou à disposição para poder ir para Moçambique. Só que lá é um. Como tinha pouca vaga para poder ir para lá, para poder ajudar, até por questão de deslocamento. Então mandaram só algumas, mandaram duas equipes. Onde outra equipe ainda continua lá ainda em Moçambique. Que é o problema da tragédia também. Sim. Depois do desastre lá de Brumadinho, a gente começou muito a falar dessas empresas, né? Da questão dos rompimentos, de barragens. E você falou que até aqui na nossa região. Inclusive se falou de Guaranésia. Sim. Chegou a notícia para os bombeiros foram até a nossa barragem aqui em Guaranésia para verificar, né? Sim, nós fizemos a verificação, né, da barragem lá, onde não tem o risco, né? É. Pelo que foi verificado, pelo que foi feito a vistoria, não há risco. Onde, juntamente com a prefeitura, foi a gente teve total apoio com os trabalhos envolvidos. Então a gente está procurando ver como que está a situação, onde a gente viu que não tem o risco, né? Mas a gente documentar, procurar engenheiro para poder exatamente finalizar essa questão, essas dúvidas que ficaram ainda sobre o pessoal. Ficou assustado, né? Sim. Acho que foi uma reportagem da IPTV, se não me engano, que falou das diversas barragens. Sim. Aqui da região. Pessoal, opa, pode acontecer aqui com a gente. É, que a gente, né? tem aqui em torno de 6 barragens, só que são barragens pequenas, são barragens muito pequenas, que mesmo a gente pegou um estudo, pegou o terreno, e se caso, que é muito difícil acontecer, mas se caso estourar, não ia ter vítimas assim, né? De acordo com o raio ali de atuação. Sim. Dessas barragens. Ainda bem, né? Que a gente não corre esse risco. Bom dia, Antônio Cláudio. Mande um abraço aí pro Tenente Pereira. Valeu, pode deixar. É Fábio que está participando com a gente. Valeu, Fábio, muito obrigado. Ele está interessado aqui em ser bombeiro também, tá, o Fábio. Tá sendo muito legal. Fique de olho aí no site do Corpo de Bombeiros, tá? Para ficar sabendo aí de tudo que acontece e dos próximos concursos. A Josefina também está mandando um abraço. Tá ligado aqui no programa, muito obrigado, Josefina. Tuca também tá mandando abraços aqui, valeu, Tuca, muito obrigado também pela sintonia. Para conversar com o Corpo de Bombeiros, então, qual é o número mesmo, Tenente Pereira? O 93. Esse é o telefone mais conhecido, né? Você não pode esquecer. Toca direto, né? E a gente, até na última vez que o senhor esteve aqui, a gente falou muito da questão dos trotes. Diminuiu ou nada? Continua do mesmo jeito? Continua, os trotes ainda continuam. É, né? Até pouco depois daquela conversa que a gente teve aqui, a gente teve um caso que a gente teve que deslocar 3 guarnições, pegamos gente até que estava de folga, poder deslocar para o trote. Chegamos lá, não encontramos nada, a gente ficou. E olha que tinha ainda ocorrência que estava aguardando para poder ser atendido. E graças a Deus deu uma diminuída, mas ainda continua os trotes ainda no pro Corpo de Bombeiros. Por isso que é importante esse trabalho com as crianças, né? Sim, porque volta a se falar, né? Pois é, às vezes as crianças, as próprias crianças mesmo, algumas têm essa questão do trote, onde a gente até durante mesmo os trabalhos com o Bombeiro Mirim, com o trabalho de visita das escolas, a gente fala do trote e do prejuízo que um trote pode ter. Ah, o risco pode até ceifar uma vida, né? Um trote. Eu falava que acho que era que foi com o Major Afrano, da Polícia Militar, a Polícia Militar também tem o mesmo problema. E até a gente brincou que geralmente na hora de saída de escola. Exatamente, é o momento de pico, né? A gente tem a maior incidência, né? Onde até quando a gente tem as férias escolares, dão as férias também para trote. As férias, né? Pro trote também. Tenente, queria agradecer muito a presença sua aqui no programa mais uma vez. A gente até tinha agendado, né? Uma outra ocasião, mas aí teve. Era uma festa em Nova Resende, né? Que tinha que fazer lá a verificação lá e a gente acabou não dando certo da vinda do Tenente Pereira aqui no programa. Mas está aqui, batemos um papo, falamos sobre o Brumadinho, que os nossos ouvintes queriam muito que a gente tocasse nesse assunto, que foi uma grande tragédia, né? Sim. E que não aconteça de novo, né? A gente vira e mexe, a gente ouve uma notícia e olha, tá em risco, né? Barragem tal, outra barragem, né? Que os nossos governantes aí tenham um pulso, né? Para multar, para fiscalizar de verdade, né? É como não é um trabalho nosso de fiscalizar essa parte por barragem. Mas até o comando nosso, Corpo de Bombeiros, até iniciou um trabalho para a gente pelo menos saber como está a situação e tentar motivar para que se regularize, né? Se não estão regulares. Então, por isso que nós fizemos em todo o estado as fiscalizações nas barragens. Mesmo as pequenas, que como tem aqui em Guaranésia, a gente fez a fiscalização para ter certeza da questão dos riscos, né? E é impressionante como as pessoas confiam nos bombeiros. Ah, isso é uma... O tenente falando isso daqui, a gente sabendo que tá partindo dos bombeiros, a gente fica até mais tranquilo. Porque se for, quando é político, esquece. Essa gratidão que a gente tem muito grande, a gente fica até lisonjeado, de certa forma, a questão da confiança que a população tem na gente e no nosso trabalho. A gente vê o retorno que a gente tem nas redes sociais, quando às vezes passa o caminhão de bombeiro, o reconhecimento. Até mesmo em Brumadinho, quando a gente chegou lá, a gente na viatura, a gente estava acabando de chegar para ver como está a situação. Então a gente via pessoas batendo palma, agradecendo. Isso dá uma motivação muito grande pro trabalho, a gente continuar um trabalho e aperfeiçoando cada vez mais. Verdadeiros heróis brasileiros. Tenente, obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço pelo convite, é um prazer muito grande. Agradeço também o carinho dos ouvintes, pelos abraços, pelas mensagens. Joinha. Intervalo comercial, voltamos já dando sequência no Expresso de hoje. Programa Expresso.com. Oferecimento Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.